625. Chama a torre, frequência 118, decimal 95, bom pouso. 18895, grave. Salvador, Oceaneer 6225, ILS, Exor, da 1-0. 6225, continua a aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 0, 1 no meio. Aguardando pista livre, 6225. Meia 225, pouso autorizado, vento 270 graus com 2 nós, ajuste no 0 no meio. 6225, ciente, livre pouso. 3171, decolador de 28, controle 1208. Contato radar, vou para o nível de voo 320, voa Leda. 625, solo 30, livre à direita, taxi via Alfa Juliette para o portão 02. Ei, vim para na direita, 625. Teredo 2221, chamo Centro Recife, frequência 1260, alterna 1288. 260-288, passarela 2221, obrigado, bom dia. Serão 9972, estabilizou? Vai estabilizar, atualizar o copista 72. Serão 9972, chama a torre frequência 1118, decimal 95. 2895, boa noite. Solicita diretamente ao centro Recife, frequência 125, decimal 10, alterna 123, decimal 8. Gente, chama Recife, obrigado, bom dia pra vocês, é. Serão 9972. Bom dia, vovô. Confirmando, é livre pouso 9970, positivo? 72. Afirmo, livre pouso. Obrigado. Geral 9972, solo aos 37, viva direita, taxi alfa aquilo para o parte 3. Direita alfa aquilo para o parte 3. Voador, bom dia, o PAN 3153, informação Foxtrot. 3153, prepare a ação Alvo 1 e aguarde para a cópia. Alvo 1 aguardando. 093, aciona a identificação. Sexta via chegada a bom, 4 mil pés autorizado. 1-0, 1-6, o ajuste. Salvador, bom dia, Federal 9970, informação COP, descida para 150. Federal 9970, aciona a identificação, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no meio, direto Duna com high speed, tem condições? Afirma, direto Duna para 2016, acelerando o máximo que dá. Controle Salvador, muito bom dia, o Rio 5975, 270 para 150 com voação Foxtrot. Sim, 5975, adiciona a identificação, desça, via chegada Bomed 1, no nível de voo 050, número 3 na aproximação. Número 3, ciente, desce via até 050, Bomed 1, 5975. Geral 9970, autorizado ele é X-Ray, reporta estabilizado. Reportará estabilizado no X-Ray, geral 9970. Uno 093, inicie redução para 2109. Reduzindo 2109. Autorizado, chama o táxi azul 5126. Reportado para o táxi azul 5126. 3153, pronto, quatro. Confio, tá 3153. Autorizado para o Galeão, via rota do plano de voo, nível de voo 340. Subida São João 1, Leda Dock, curva à direita após a decolagem. Transponder 5255, controle 120, decimal 8. Autorizado Galeão, nível de voo 340, rota do plano de voo, Sanvo 1, Leda Dock, 5255, 120, ao controle, tá 3153. Correto, 3153, portão 7, chama pushback acionamento. Demora. Sono 093, autorizado 2000 pés, ajustando a 096, apenas reduz até 1.80 norte, vai seguir um tráfego meia dúzia de milhas à sua frente. Vista para drop visualizado no ticket, já reduzindo, gol 1093. E o 5975, reduza para 2109. 290, Rio 5975. Verão 9970, estabilizou. Federal para Fuelias. Federal 9970, chama a torre frequência 1118, decimal 95, bom pouso. Federal, torre agora 1895. Com 975, desça para 2000 pés. Ajuste no 096, autorizado ILF X-Ray, reporte estabilizado. 2000, 1096, LSX Ratio estabilizado. Torre, bom dia, o Sideral 9970, passou marcador externo, baixado trabalho. Sideral 9970, avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento variável com 3 nós, voltímetro no 0 no meio. Teve pouso, Sideral 9970. O Azul 5126 está próximo, táxi 109 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, está alternando o Galeão. 1126, táxi autorizado até o ponto de espera da 10 via Índia. Ponto de espera, reporte pronto, ajuste no 06. No 06, ali de táxi pela Índia, ponto de espera, no 0 reportará pronto, Azul 5126. Gol 1093, já estabilizando e avistando. Gol no 093, chama a torre frequência 1118, decimal 95, com pouso. 11895, obrigado. Torre Salvador, este é o gol 1093. 093, continua a aproximação, aguarde pista livre, que é legal no 0 no meio. Na sua escuta, o 93. Salvador, TAN 3597, transfere informação Foxtrot. 517, aciona a identificação, desça via chegada Bonfi para 4000 pés, ajustando a 0 no meio. 16, volta até 4000. Fox, ative Alfa Kilo para o PAT 3. Zero nove três, pouso autorizado, pista no zero, vento variável 3 nós. Roda 093, baixado e checado, prossegue. Federal 9970, copiou a instrução. Copiou, Federal 9970, alfa, tiro o passo 3. Afirmo, meia dúzia lima prevista. Meia dúzia lima, vamos lá. Vou chamar 6... 1-1 com a Golf, autorização do Leão. 6-2-1-1, chame 1-2-1, decimal 9. Maravilha. 2-1-0. Recico 975, chama a torre, frequência 1-1-8, decimal 9-5, bom pouso. Muito obrigado, bom dia, 2-1-9-5. Uno 093, solo 59, direita. Taxi via Alfa, chame antes da taxi de Juliette. OB 93, Alfa, Samara, da Juliette. Recife, muito bom dia. Rio 5973, final 190, baixo travado. Rio 5975, tráfego avistado, altimetro no 0, 1 no 6, pouso autorizado, pistão no 0, vento variável com 0, 5 nós. Possível pouso na 0, Rio 5977. Tocou o P93, forma final 5 nós de cauda. Gente, vamos no 093. 5126, autorizado a Alemanha manter pista no zero. Alemanha manter no zero azul, 5126. Salvador, Lua Xener 6225, só no portão número 2, cliente da Fox, para Brasília. É 225, chame 121, décima 9. Assiste. 1093, Juliette para portão 8. Cinco, solo 02, livre à direita via Golf, taxi de Alfa, Kilo, 4362 é Romeu. Livre à direita, Golf, Alfa, Kilo, 2.6, decolagem autorizada, pista no zero, vento variável, 5 nós. Posicionamento no 07. 3153 após o Boeing da Gol parquear no portão 8, tá livre, chegou o estacionamento de Antaque. Após o Boeing no 8, está autorizado, 3153. Ficou 26, decolada 04, 208, quanto é isso? 208. Flores, Salvador, bom dia, azul 5126. Azul 5126, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 340, voa direto e leve. 340, direto e leve. Postan 3153, tem o POP de Úrsula 61, Alterna Campina, autonomia 3:50. Três táxis autorizados até o ponto de espera da 1-0, via Fátima Ninja, ponto de espera é pode pronto para decolagem, o ajuste no 0 no 6. 1-16, para dar ponto de espera 2-2 3597, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 6, autorizado LS X-Ray, pista no 0, reporte estabilizado. 3626, 2000, também estabilizado. Falei. Possibilidade do 3597, a Fraduna está presente? A 3597, autorizado, reporte estabilizado. Salvador, bom dia, 3153, ponto de espera, pronto. 3153, autorizado a linha de decolar, pista no zero, vento variável, 3 nós. A linha de decolar, 3153. Sul 5126, chama o centro Recife, frequência 1126.0, alterna 1128.8. Estabilizado, pista no zero. 3517, chama a torre, frequência 1118.95. 1895, bom dia. Salvador, TAM 3597, passando Sindra, baixar checagem. 3597, pouso autorizado, pista no zero, vento variável com 03 nós. Variável com 3, lipos. Previsão 53, decolado 104, 208 com 2. 208. Salvador, bom dia, TAM 3153. TAM 3153, contato radar na decolagem, suba via saída São Voono para o nível de voo 340. Nível 340, via saída TAM 3153. Vocês vão coordenar a proa de toca para o 3153? TAM 3153, autorizado Leda. Leda, 3153. Só Lousa no meia, direito no 219. Direito no 219, TAM 3597. Azul 4958, flight level 130, good morning. Azul 4958, radar contact passing Coral intersection, fly Bomed. Intercept Bomed 1 arrival. Descend until 050. Roger, flying direct Bomed to Bomed, perform Bomed 1 arrival. Descend to flight level 050. Is 4958. Sol 121, decimal 9. 30 down to level 050498. Roger. Do 2775 adicionar na identificação. Está chegada por médio 1, no ideal de descida, desce até o 060. Voando por médio, no ideal de descida, 060. 7275. Andrés, ano 53, chama o centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterna 123 decimal 8. 251, 238. Corre, Salvador, Roxanel 6225, pronto no ponto de geral 20. Roxanel 6225, autorizado decolar, 290 grau 049. Decolar, pintando zero, Roxanel 6225. Iniciando 060. 04, correction, Azul 49, Azul 8, descent 2000 feet, 281016, clear JLS, X-ray runway 10, point established. Roger, descent to 2000, QNH 1016, we are cleared the ILS for runway 10, report established. Azul 4958. Não tem um ponto de espera, pistão no zero. O Chanel é 2 ou no 1. Salvador, bom dia. Passaria 2229, informação Golfe. Passaria 2229, aciona a identificação, sexta via chegada Bomé de ONU.